Nunca pensei que você me deixaria desse jeito, sem nome direito. Imaginei que fosse um passatempo qualquer, uma aventura de amor, mas meu coração me enganou. E agora como no.